acontecer no dia 25 de dezembro. O que é? E vocês, leitores, sabem? Não sei. Oh, não, não. Você vai estar com a sua tia? Também. Se vocês pensaram que é o Natal, vocês estão redondamente enganados. Quer dizer, estão certos, mas não apenas isso. Em 25 de dezembro, a gente vai comemorar... Que é isso? Coisa feia. A gente vai homenagear o Charlie Chaplin, que morreu num dia de Natal em 1977, se eu não me engano. Aos 88 anos, mas morreu dormindo, morreu na paz, como ele merecia. Você conhece o Chaplin, meu caro Davi? É, um pouquinho. Gosto muito dos filmes do Chaplin. Vamos lá. Ele nasceu em dia 16 de abril de 1889, em Londres. E o cara era ator, escritor, dançarino, cantor, produtor executivo, piadista, tudo. O cara era praticamente o cidadão Kane da vida. Ele fazia tudo e era tudo nos filmes dele. É, e ainda pegava as atrizes novas dos filmes. É claro. Vamos citar alguns filmes aí, tem Tempos Modernos. Tempos Modernos. Que é uma grande referência, o Ditador. Luzes da Cidade. Luzes da Ribalta. Tem o Circo, o Garoto. O Garoto, Busca do Ouro, que pra ele foi o melhor de todos. Pra ele, a opinião dele, foi o que ele mais gostou de fazer. Em 1972, ele até, inclusive, ganhou o Oscar de Conjunto da Obra. É. Junta tudo e... É, o mínimo que eles podiam fazer depois da merda que eles fizeram com o Chaplin, né? O Oscar, na verdade, é a maior merda que existe, é, né? É claro. O Oscar é um lixo. Sem contar que é uma máfia. É uma coisa ridícula. Eu acho isso desrespeitoso, negócio de Oscar de homenagem. Bom, dane-se, vai, consegue. É, ele costumava fazer filme mudo. A maioria dos filmes deles eram mudo. Até que em 1931, se eu não me engano, teve lá o Luzes da Cidade e o Tempos Modernos. Ele não queria, como é que eu vou dizer, ele ficou meio com o pé atrás quando começou esse negócio de cinema falado. Inclusive, quando ele fez esses dois filmes, o cinema já era falado. O que que ele fez? Já que é o futuro, vou dar uma maciada e botou a trilha sonora embutida no próprio filme, que antigamente as músicas eram tocadas no cinema e não no filme. Tempos Modernos, é a primeira vez que a gente ouve a voz dele. No caso, só foi no final do filme também. O filme ainda continua sendo mudo. Mas no final é quando ele fala cantando aquela musiquinha de... Na verdade ele canta uma versão ali meio nonsense, né? É, meio nonsense. É. E o seguinte, a linguagem que ele usa pra cantar essa música, sabe qual é? Qual é? Não existe, ele criou. Criou, então. Pra você que é putinha do Senhor dos Anéis, que tem linguagem própria, do Avatar, que tem linguagem própria, o Chaplin já fez isso há muito mais tempo atrás. Criou a linguagem própria e fez aquela musiquinha que, se você nunca teve a oportunidade de ouvir, ouça, que é bem engraçadinha, mas fica mais engraçado aí vendo o filme. Ele, inclusive, é o compositor, né, da música, né, Smile. Isso, né? Ele é também compositor de música. Só que não é a letra, né, aquela sorria, né? É. Não é. A letra não é dele, né? Até onde eu me lembro, a letra não é dele, não. Ele só fez a melodia. Isso, a melodia. E o primeiro filme falado realmente dele foi O Grande Ditador. Que ele zoava com a cara do Hitler. É, que, aliás, é um filme que veio antes, né, dos Estados Unidos. É, consideravam o Hitler ditador. Na verdade, o Hitler na época era um parceiro, né? Por assim dizer, claro, comercial, claro. Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizia que se mantinha neutro. E pelo menos um pouco mais de um ano antes de realmente os Estados Unidos entrar como Hitler, como inimigo, o Chaplin já estava usando o cacau do Hitler, já estava dizendo que aquilo era errado. Mais de um ano antes dos Estados Unidos tomar uma posição. E é interessante destacar isso, porque muitos na época do cinema ali, naquela época ali, eram... Não vou dizer assim, totalmente partidários, mas tinha uma certa simpatia pelo que o Hitler estava fazendo, né? Pelo comportamento do Hitler. Então, quando o Charles Chaplin ele fez o ditador, ele não estava só se opondo ao governo Hitler, mas também criando quizumba com colegas de trabalho. Porque todo mundo era. Mas assim, o Chaplin sempre foi considerado esquerdista. Também ajudou um pouco o fato depois de ele ser expulso. Vou contar a história aqui. É. Zé McCarthy, né? Aquele falava que ele tinha apoio, ele apoiava os comunistas. Exatamente. Aí ele foi perseguido. Aí o que aconteceu? E isso piorou depois que ele lançou um outro filme de humor negro chamado Mozier Verduco, sei lá, dane-se. Que era contra o capitalismo. Então, se você é contra o capitalismo, tá ferrado com os Estados Unidos, compadre. É. Naquela época era, né? Aquela época do caso das bruxas ali, né? É, aí quando foi lá por volta de 1952, ele foi fazer uma viagem pra Londres, até o Hoover, que era fundador do FBI, se aproveitou disso, aí deu um conchavo lá pro presidente, tal, com o governo, e falou assim, vamos deixar esse cara voltar não. Aí nisso embargou lá, vamos dizer assim, que embargou o passaporte dele, o cara não pôde mais voltar pros Estados Unidos, por causa disso, que ele era considerado esquerdista, comunista, tudo. Inclusive, ele até escreveu uma carta, vou até separei aqui um texto da carta, quando ele foi deposto. Foi para fora do país, não podia mais voltar para os Estados Unidos. Desde o fim da última Grande Guerra, eu tenho sido alvo de mentiras e propagandas dos poderosos grupos reacionistas que, com sua influência e com sua ajuda da imprensa marrom, criaram um ambiente doentio no qual indivíduos de mente liberal possam ser apontados e perseguidos. Nesta condição, eu acho que é praticamente impossível continuar o meu trabalho no ramo do cinema nos Estados Unidos. Portanto, me desfiz de minha residência no país e agora estou aqui. A partir daí, ele permaneceu na Europa e teve uma casa lá na Suíça. Depois disso, ele até pôde voltar e tal. E quando, que nem eu falei, quando foi lá por volta de 1977, ele morreu aos 88 anos, dormindo, e deixou aí 11 filhos. O cara era bom, hein? Um legado no cinema, né, cara? Eu vejo muita gente puxar o saco do Stanley Kubrick, que só fazia filme chato! Até o Laranja Mecânica. Que é chato também. O que é isso? Não, cara, tudo bem. Você pode dizer... lave a sua boca antes de falar. Não, tudo bem. Você pode dizer que o Laranja Mecânica é um filme que muda a sua vida, que é um filme que só fala a verdade, que é um filme que é aquilo. Mas vamos dizer isso que é sincero. Você tem que ter estômago pra assistir Laranja Mecânica. Se você não tiver acostumado, você não vai conseguir assistir aquele filme. Já o Chaplin, não. Ele faz filme que dialoga com qualquer idade. Você pode ter qualquer idade, você pode ser de qualquer sexo, você pode estar em qualquer etapa da vida que você consegue assistir os filmes do Chaplin. Mesmo sendo mudo, preto e branco. Cara, e você se diverte, cara. Exato. Cara, ontem eu tava vendo o filme O Circo, tava passando aí no Cult, Telecine Cult. Tava passando pra circo, deixei. Percebi uma técnica que ele usou que quase todo mundo já usou hoje em dia. E isso também é muito usado até em mangá, em desenho anime, quer dizer. É o seguinte, sabe quando você tá conversando com a pessoa, mas aí de repente você começa a enforcar ela, mas aí você volta e isso tá acontecendo só na sua cabeça? Cara, no circo acontece isso. O cara tá cantando a mina que ele tá afim, aí ele tá sentado. Aí quando ele olha pro cara, ele se levanta, dá um chute nele, o cara cai na areia e ele joga um pouquinho de areia, assim, tipo um gato enterrando a merda. Só que aí ele volta e se senta de novo no próprio corpo dele, ou seja, era só o pensamento dele. Naquela época, cara, não sei se isso já foi comentado alguma vez, sei que quando eu vi isso, porra, isso foi revolucionário, cara. Todo mundo já usou isso alguma vez. Você expôs seu pensamento como se fosse real, mas depois você percebe. Quem tá vendo percebe que era só o pensamento do cara. Tem, inclusive, uma cena de um filme que eu acho fantástico, que ele brinca perfeitamente com isso, que é o Alta Fidelidade, com John Cusack. A cena que o cara que tá pegando... Alta Fidelidade com John Black, com Jack Black, né? Jack Black também, exato. O John Cusack o cara tá pegando a mulher do John Cusack, né? É o Tim Robbins, inclusive, ganhador do Oscar por Sobre Meninos e Lobos. Aí ele vai lá falar com o John Cusack pra parar de ligar pra casa dele, parar de incomodar. Aí o John Cusack, não, beleza, ele vai pegar um ferro, dá na cara do maluco, arranca os dentes dele, o cara cai no chão, ele vai desce a porrada. Daqui a pouco volta a cena de novo, aí ele vai pegar um ar-condicionado e joga em cima do cara, blum! Aí até voltar pra cena real, que é aquele só escuta o cara muito bem. Exatamente esse tipo de cena, onde a pessoa tá passiva, mas na cabeça dela tá fazendo horrores. É. Cara, o Chaplin fez isso, cara, tu imagina, cara. É, não é maneiro. Eu acho assim comovente, porque ele conseguia misturar comédia, com emoção, entendeu? Com sentimento. E crítica. É tipo, talvez O Grande Ditador não seja o filme, talvez não é o filme mais engraçado do Chaplin, mas é certamente, eu fico com medo de dizer que é o meu preferido, porque eu gosto tanto dos filmes dele, mas certamente é um dos que eu tenho mais carinho. Porque aquele discurso final dele é muito bonito. Não, é emocionante, bonito. Cara. Não, e vai estar aí debaixo aí do link, dá uma olhada aí, vai estar. É. Separadinho, só essa parte do discurso dele que é fenomenal, cara. Mas, cara... Não, rapidinho. Digno de emoção, cara. Emoção, é. Agora, a cena dele tirando sarro com a cara do Hitler, ele fazendo discurso logo no início do filme, é um negócio, cara... É uma das maiores trollagens que eu já vi, cara. Cara, aquilo é muito bom, cara. Muito bom. É tipo assim, é um troço que você tem que pegar aquilo ali e mostrar... Um milhão de vezes melhor do que a cena do Bastardos Inglórios. Nai, nai, nai, nai. Lógico, a gente tá falando a merda de um Tarantino, né, cara? Que é um cara que só se repete. Você já assistiu Bastardos Inglórios? Você já assistiu Cão de Aluguel? Faz muito tempo, nem lembro. Então quem assistiu Cão de Aluguel já assistiu tudo do Tarantino. Tá, não, vamos voltar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech-Pix. Vamos falar do Chaplin. Cara, meu filme preferido do Chaplin ainda é o Tempos Modernos, cara. Aquela cena que ele fica doido apertando os parafusos, aí ele sai da empresa e tem uma mulher vindo com... A roupa dela tem uns botões grandes e sai fazendo gestos como se fosse apertar os botões da mulher. Muito boa, cara. Muito boa. Cara, tu conseguir tirar riso disso é uma coisa tão simples. Muda, cara. Tem que ter muito talento, cara. É interessante também que a vida do Chaplin virou filme, né? Você sabe. Com o Downey Jr. É o Robert Downey Jr. O Downey Jr., no início de carreira, fez esse filme e depois ele pirou. Não. Depois desse filme aí que ele pirou. Tu sabe que ele pirou. Por que ele pirou, né? Porque ele ganhou o Oscar? Exatamente. Não, porque o filme não foi tão bom quanto ele achou que seria. Eu me lembro, eu me lembro nitidamente, eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos de idade, uma coisa assim, eu sei que eu era novo, aí eu fiquei sabendo que ia lançar o filme da biografia do Chaplin. Eu até comentei com meu pai, pô pai, nem sabia quem era Downey Jr. da vida. Aliás, naquele tempo ninguém sabia, né? Yeah. Pô pai, vai lançar um filme do Chaplin, não sei o que. Acabou que eu não vi o filme, mas tempo desse atrás eu vi. Só que agora que o Downey Jr. tá tendo fama de novo, por causa do Homem de Ferro, eu fiquei sabendo por que que ele pirou, foi depois desse filme. Por quê? Porque ele pensou assim, ele sempre foi um atorzinho mais ou menos. É, ele era daquela geração dos anos 80, isso, né? Isso, anos isso. 80. E ele pensou o seguinte, ah, vou fazer a biografia do Chaplin que vai ser fodástica, eu vou botar meu nome na parada. Só que o filme não foi essas coisas todas, não foi bom de bilheteria e foi mais ou menos na crítica. Aí, depois desse fracasso praticamente, aí ele pirou, maluco. Aí ele caiu na cachaça igual um bom Homem de Ferro, igual um destaque da vida, né? Cair na cachaça. Eu assisti um trecho desse filme passando no SBT só. Assisti um pedaço, é fraco, cara, fraco. É, dizem que a interpretação dele é muito boa, né? Ele diz que ele dá vida pro Chaplin, né? Porque ele sabe interpretar um deprimido muito bem. É, pinguço, deprimido é com ele mesmo. É, mas assim, eu achei o filme fraco e não achei essas coisas todas, não. É, não posso dizer assim, porque eu realmente não lembro. Mas, cara, filme de biografia é muito complicado, né? É difícil. Você perguntar um filme pra você de biografia que seja bom é difícil lembrar, principalmente figuras recentes. É complicado. Mas assim, eu não gosto muito quando as pessoas ficam babando ovo de muita gente. Tipo, babam ovo do Nolan. Pô, Nolan, eu acho... Todos os filmes que eu vi até hoje dele, eu gostei muito, inclusive uns dois ou três estão no meu top 10. Mas assim, não ficar babando novo, cara, mas do Chaplin, cara, o cara tem respeito, maluco, aí. Não, cara, o que acontece é o seguinte, é que você fica puxando o saco de alguém que pô, tá início de carreira, né, cara? O Nolan tá início de carreira, ele ainda vai fazer muito filme aí. Ele faz um filme a cada 2-3 anos. Se ele seguir essa merda e ele viver mais uns 20 anos aí, ou viver 30 anos, ele tem pelo menos mais de 10 filmes. E tudo indica que ele não chegou na maturidade dele. Então quer dizer que ainda vai caminhar, né? Não, se... assim, mas a minha flecha não foi só pro Nolan. Tô dizendo babar ovo de todo mundo em geral, como babam do Stanley Kubrick. É, o Stanley Kubrick é porque o cara ele conseguia tirar leite de pedra. Mas é como eu te disse, né? Ele, tipo assim, o Stanley Kubrick é o Alan Moore do cinema, né, cara? Ele faz uns troços sinistrão, tal, tal, tal, mas que são extremamente chatos. É tudo chato. Menos o Laranja Mecânica. 2001, Odisseia no Espaço? Ah, isso é um filme assim, Deus, cara, é um filme que merece ser estudado, é um filme que todo estudante de cinema tem que ver, mas é um porre. Laranja Mecânica? Todo é outro chato, é outro chato. Não, que é esse? É chato. Todo psicólogo tem que ver esse filme. É chato, mas... Então é isso aí. O Chaplin, grande cara, mereceu o Oscar, mereceu até muito mais daquela máfia miserável, daquela merda. Então é isso aí. Vamos. O Chaplin tem o apoio do Metafosfato, grande merda. Então vamos partir pro próximo. Cara, assisti ontem. É, na cabine de imprensa. De novo isso, cara? É, o Hobbit, né? É... Vem cá, usou o passe livre do Metafosfato pra entrar de graça? Isso. Tá certo. Foi com o Metafosfato Card, né? Maluco. Card verde. Tamo ganhando moral. É, isso aí. Aí a gente... Cara, a primeira coisa que eu posso dizer a respeito do Hobbit é que ele é um filme divertidíssimo, né? O tom dele é diferente do Senhor dos Anéis. É, o Senhor dos Anéis é um troço mais cinzento, mais obscuro... flerta com o fim do mundo, essas coisas. Já o Hobbit não, o Hobbit é mais leve, é engraçado, não é infantil. Você tem viver cabeças e braços sendo decapitados, pessoas sendo incineradas, você tem piada com maconha, bebida. O filme é muito, muito divertido. Só que tem um problema, né? Ele não é um filme perfeito, porque ele é um filme que você claramente sente a sensação de que ele foi alongado demais, né? Ele é um filme de quase 3 horas que se fechasse em 2 horas, estava de bom tamanho. Ele ia ficar mais redondinho. Eu acredito até que não tem nem história pra tudo isso, né? Pra uma trilogia. Mas até porque é um livro só, né? É um livro só. Um livro, acho que de 280 páginas. Eu não tenho medo de ler tá ele vendo? Todo, não. Pelo menos o Senhor dos Anéis era um livro do cacete da trilogia. Um livro pequeno. Vamos querer arrastar tanto assim? Não, é porque acontece. O Tolkien, ele publicou alguns apêndices, né? Algumas informações adicionais, explicando alguns detalhes. E no Hobbit, ele não dá muito detalhe, não. Você entra numa coisa, sai pra outra. Então você consegue alongar essas sequências de ação, botando mais. Às vezes o que ele fala em dois, três linhas, você consegue fazer uma cena de ação de 10 minutos, porque ele dá só a entender, né? Ele não vai descrevendo igual ele faz no Senhor dos Anéis. Até porque a narrativa do Hobbit foi um livro criado, feito para os filhos dele, né? Era um conto mesmo para os filhos. É um troço mais infantil, embora o filme não tenha essa levada totalmente infantil. Deixa eu te cortar aqui rapidinho, deixa eu perguntar uma parada. Eu sou um dos poucos nerds que tá cagando para esse filme. Aham, viadinho. Vamos lá. Mas uma coisa tá me incomodando, cara, no trailer. Você vai me falar agora... Ó, vai ter spoiler pela frente, pelo menos eu espero. Até porque eu não vou ver mesmo, tô nem aí, mesmo que eu veja. Dane-se. O que que o Gollum tá fazendo nesse filme, cara? O Gollum? É. Como é que o Bilbo pegou o anel? Foi lá, achou o anel e o Gollum foi atrás dele, tal, isso, tal. Isso, então. Ah. Então o filme mostra ele pegando o anel. Mas o começo do 3 já tinha feito coisa parecida. Começou o Senhor dos Anéis 3. Não. Ele tava lá na água, era uma pessoa normal, que inclusive é o cara que interpreta lá com a computação. É, o Andy Serkis. Pega na água, já Andy. Por ali ele já é tomado, que ele mata o melhor, que ele mata o amigão dele. É, acho que é o irmão ele dele. Ele começa a ser tomado pelo mal, começa a ficar feio, comer isso, peixe cru. Isso, é uma cena muito boa de passagem. Ele se transformando e o filme mostra isso. Não, o filme não mostra isso. O Retorno do Rei, vamos lá, vamos por parte. Vamos lá. O que, que você viu na Sociedade do Anel? Você viu lá a historinha sendo contada, aí você fala que o anel foi achado pela criatura que é conhecida como Gollum, ou Sméagol, que é o nome dele, como Hobbit. No Retorno do Rei, você vê como é que ele achou o anel. Quem achou o anel, na verdade, era o amigo dele, que estava no barco. Isso. Ele rouba o anel do amigo, isso, depois que mata o amigo. E ele vai, pouco a pouco, se tornando aquela criatura que a gente aprendeu a, abre aspas, gostar, né? Porque é uma criatura fantástica. No Hobbit, você mostra a sequência onde o Sméagol perde o anel e o Bilbo acha o anel lá, entendeu? Essa é a sequência. Mas sabe por que eu fiquei curioso? Porque, se eu não me engano, eu devo ter visto errado, tinha uma cena que o baixinho lá, do filme agora, tava em primeiro plano e o Sméagol em segundo plano. Eu pensei assim, se fosse uma lembrança, até faz sentido, mas eles estão no mesmo... Não, mas eles chegam a bater dialogar. Sério? Sério. O Sméagol, ele é... Essa cena é muito boa. Que merda, cara. Agora eu fiquei curioso. O Sméagol, ele não, tipo assim... Mudei de ideia, não quero spoiler. A cena é muito boa, muito boa, muito boa. Eu recomendo assistir, cara. É legal, cara. É legal. Pode assistir... Não assiste em 3D, não. Assiste normal mesmo. Não vai fazer muita diferença, não. É legal. No filme é muito divertido. Se tu viu na sessão pra... Se você viu pra sessão pra crítica, tu não viu em hiperrealismo, não, né? Não. Infelizmente, não teve 48 frames. Eu queria até assistir a versão de 48 frames, que... Que tá bem mais caro, bicho, tá 36 pratos. Eu tô curioso pra saber como é, mas também não é uma coisa que eu vou... Ah. É 36 pratos, né, cara? É caro. E fora a passagem, né, que da gente pra gente chegar lá na Barra, né, porque o único cinema aqui no Rio que tem é o New York City, né, Que foi, a gente foi ver o Batman. O Batman é 10 pratos, bicho, pra chegar lá, chegar e voltar, né, 10 pratos a passagem. Lembrando que somos nerds e somos duros. É, nerd duro, né? E eu mais ainda. Então, maluco, não dá. Aí você tem que assistir aonde tem, né? Eu acho que assistir a versão normal, o 3D é enganação, entendeu? Só vale assistir o 3D se fosse 48 quadros. 3D é enganação. Pode assistir normal, não tem problema, versão comum, mas vale a pena assistir no cinema. É um então bom você filme. Indica, com a o nota? Óbvio. Cara, a minha crítica vai pro ar nesse domingo ou segunda-feira, provavelmente. É nota 9, entendeu? Nota 9. Mas só que tem um parênteses aí, eu vou até dar minha crítica a isso. É 9 porque eu tenho fé, eu acredito no Peter Jackson, que é o diretor dessa bagaça. Porque se eu não acreditasse, a nota seria 6,5. Mas é 9 porque eu acredito nele. Porque tem algumas sequências que são bem cansativas, que não fazem o menor sentido estar ali. Aí eu espero que nos próximos filmes tenham outras sequências para justificar aquilo ali. E se não tiver mais nada que justifique aquilo ali, que a gente viu, o filme vai cair pra 7 ou 6,5. Então eu vou esperar mais de 2 anos pra fechar a nota. Então, por hora, eu estimulo vocês a assistirem o filme e digo que o filme é nota 9. Mas ele pode cair, entendeu? Porque são quase meia hora ali de que você olha assim, puta merda, isso não justifica, entendeu? Por mais que você diga assim que ele quis mostrar cena por cena, página por página que ele tira dentro do livro, cinema é coisa diferente, né? A gente já conversou isso aqui, cinema é coisa diferente. Então é isso aí, vai aqui no link Cadê Nós e curte aí, comenta. Ninguém gosta quando eu fico falando isso, mas a gente precisa dos seus comentários, a gente precisa de um feedback. Então comenta aí e é isso aí. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço e fechou! Cara, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar que tá sendo sensação do momento em todos os blogs, menos com a gente não foi convidado. Ah, Vale dos Enxutos, MDM, o Arena. Que... Todo mundo tá falando menos. Aí, eu dei uma trollada no cara do Vale dos Enxutos, cara. Eu nem te falei, eu nem. Eu vou até ver o último podcast dele pra ver se vocês comentaram. É o seguinte: o Stan Lee, o grande Stan Lee, tá fazendo 90 anos esse mês. Aí tão com um tal de um Excelsior aí, onde os blogs fazem um grande crossover, né? Onde eles falam do Stan Lee. E todos os blogs estão com a lista dos blogs que estão participando. Aí o cara lá do Vale dos Enxutos colocou a lista dos slogans, das marcas, dos blogs. Aí eu fui coloquei lá no comentário. Pô, eu sei que não foi maldade, pode ter sido distração. Mas vocês esqueceram de falar do metafosfato. Não, mas vocês estão perdoados. Quando foi 3 dias depois que eu entrei lá, o cara do Vale dos Enxutos falou: pô, cara, foi mal, foi a lista que o Luiz me passou, vou ter que rever então. Aí eu, caraca, você acreditou no comentário, pegadinha do malandro, cara. Dei uma trollada sem querer, eu achei que ele ia me xingar, cara, ele me acreditou, maluco. Ganhei o dia nesse dia. Que vida de merda, hein, ganhei o dia por causa disso. Um abraço aí ao Stan Lee, mais 90 anos de vida pra ele. Stan Lee vai ficar igual o Niemeyer, hein. Vai morrer com 105 anos. Ouve o que eu tô te falando.